Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec. Um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos. Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de toda pressão, de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e das especulações sem provas. Com isso, está mergulhada no materialismo ou na indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperança e de promessas positivas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis morais e a ética. Tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, trazido através de vários médiuns. Orientações essa coordenada por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita, que vem nos libertar de nossos medos, de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar a mensagem de paz, amor e de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre Chico Xavier, relembrando Chico Xavier. E quem veio para conversar conosco é o nosso irmão Hélio, lá de Jacareí, que vai, junto conosco, né, todos nós aqui, relembrar um pouquinho sobre essa figura marcante da doutrina espírita e como ser humano no mundo todo. É uma pessoa que ficou marcada em todo o nosso planeta como um humanista de verdade, né? Como aquela pessoa que, sem qualquer tipo de discriminação, estendia a mão para todos aqueles que o procuravam, seja no aspecto caritativo, no sentido de olhar o próximo com bastante humanidade, mas também no aspecto espiritual, trazendo mensagens para os entes queridos, trazendo para nós, apresentando para nós, de fato, o mundo espiritual com todas as suas nuances. Esse homem era Chico Xavier e é que nós vamos conversar agora um pouco sobre ele. Ligue para nós, 1239-419750, 1239-429750. Lembrando que nós temos dois presentes hoje aqui para doar. Um é o CD, né, do Momento Espírita, que é doado por um dos nossos ouvintes. Então, se você quiser ganhar um CD do Momento Espírita, participe do programa, ou pela internet, ou pelo telefone, que você ganha um CD. E também o ovo de Páscoa, da Pouca Gula, que foi mandado, já está aqui. Está dando para enxergar aí, Rodrigo? Aí, aqui o ovo, aqui, ó, bonitinho, numa caixinha aqui, ovo de colher, né, que a pessoa come com a colher. Tá aqui. Esse aí tem que ser para as pessoas aqui de São José dos Campos, porque se for lá de São Paulo, tem jeito da gente entregar o ovo. Se mandar pelo correio, ele derrete, né? Então, esse aí, o pessoal de São José, por favor, liga aí para dizendo que você quer participar do sorteio do ovo de Páscoa. Porque depois nós vamos lá na área verde Chico Xavier. Se você for lá, você pode pegar lá com a gente. Se não, se quiser vir aqui até as 10 horas, a gente vai sortear mais ou menos às 9h30. Vamos sortear o ovo antes, para dar tempo da pessoa vir aqui buscar, se ela quiser, ou então ir lá na área verde Chico Xavier, que nós vamos estar lá também fazendo uma prece em homenagem ao Chico Xavier. Participe também das nossas redes sociais, que o Rodrigo vai falar ali para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, Hélio. E bom dia você, nosso querido ouvinte da Rádio Super Rádio Piratininga e da Rádio Vivência Espírita. Um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa é reprisado aí toda terça, quintas e sábado. É só baixar o nosso aplicativo aí do Vivência Espírita. E estamos com uma novidade também, que agora você pode ouvir a reprise do programa no Spotify. Então entra lá no Spotify, procura por programa Vivência Espírita e pode escutar os programas, né? Quem já está participando com a gente aqui nas redes sociais, a gente mandando um alô pro pessoal aqui do YouTube Live. Então o Ed Moreno já entrou aqui mandando bom dia, meus nobres amigos e irmãos. Desejo a todos um feliz domingo de Páscoa em Jesus e um maravilhoso programa. Abraço, Ed Moreno. E a Dolly Cassal também sempre participa com a gente, manda bom dia a todos, feliz Páscoa. O Paulo Quintanilha já está aqui também desejando feliz Páscoa aos amigos. Daniel Melo mandando bom dia. Aqui no WhatsApp, quem já está participando com a gente é Oswaldo Barbosa, mandando bom dia, vivencianos. A Páscoa é símbolo de recomeço, renascimento, pois que este domingo seja mais que simples símbolo, que possamos recomeçar com os olhos voltados para um caminhar sereno, simples, humilde e gratos profundamente pela vida. Legal, Oswaldo. E ele já divulgou aqui também o Bazar de Sapatos Femininos, que a gente fala mais pra frente. Então o Milton também entrou aqui já mandando bom dia, o Ed Moreno aqui também no WhatsApp, o Carlos Henrique mandando bom dia aos irmãos vivencianos, ótimo domingo e Páscoa, a Beatriz de Paula Porto, a Bia, o João Ramalho e a Mar sempre já estão participando aqui com a gente. Então continuem mandando mensagem. Quem tiver interesse de ganhar o ovo de Páscoa, que foi aqui de São José também, para não derreter. Então mande mensagem falando, ó, quero participar do sorteio do ovo, né? E a gente sorteia no final do programa também o livro espírita. E o Ari Rangel também entrou aqui, o Aécio César também entrou aqui, mandando bom dia para todos. Então vamos iniciar agora com a prece de abertura com o Hélio. Bom dia, Hélio. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, Rui, pessoal do Vivência Espírita. Bom dia aos ouvintes. Quero desejar também uma feliz Páscoa a todos, que seja realmente um momento de transformação, de mudar de vida, melhorar a condição que se encontra, e que Jesus nos abençoe a todos. Nesse momento, pedimos aos nossos irmãos espirituais que nos acompanham, continuem conosco, nos intuindo, nos dando diretrizes para as nossas vidas. Pedimos também ao nosso irmão Chico Xavier, lá de longe, lá das alturas, também nos direcione as suas energias, as suas preces, para que nós continuemos nessa jornada evolutiva, sempre buscando os caminhos e os rumos que Jesus nos legou através do seu Evangelho de Luz. Todos que estão nos ouvindo, todos os presentes aqui na rádio, receba agora essas energias suaves do amor de Deus a nos embalar, a nos dar forças e coragem para transpormos nossas provas de todos os dias, aquelas que nos foram designadas e a que nós aceitamos nessa presente reencarnação. Então que Jesus nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será Relembrando Chico Xavier. Temos também que lembrar, viu, Jorge, que hoje é o dia de Tiradentes, o marco da independência. Parece que caiu tudo no mesmo dia, né? Dia 21, Tiradentes. Também a Páscoa, que é uma festa cristã, principalmente dos católicos. E hoje também nós estamos aqui para falar um pouco também do nosso grande amigo Allan Kardec. No dia 18 de abril foi também a aniversário de 162 anos da primeira edição do Livro dos Espíritos. E nós estamos aqui com Hélio Ribeiro, a outra vez que esteve aqui com a gente, nós estávamos comentando que o Hélio Ribeiro é um dos homens que tem a voz mais bonita até hoje no Brasil. E ele era comunicador da Rádio Bandeirantes e deixou muito sucesso, muita... Parece-me também que ele era espírita, né? Foi espiritualista. É, porque ele tem umas mensagens muito bonitas. E então está aqui o Hélio Ribeiro, que é charado Hélio Ribeiro, que é lá da Casa da Prece de Jacareí, e que ele veio para a cidade grande hoje para fazer esse programa. Que ele vai falar daqui a pouco que Jacareí, São José faz parte do grande Jacareí. Bom dia, Hélio Ribeiro, e tudo de bom para você, e vamos fazer um bom programa relembrando Chico Xavier. Perfeito, Rui. Estamos aqui para compartilhar os ensinamentos que desencarnou em 1981 e deixou vários livros contando histórias do Chico, sempre de muito bom humor, porque o Chico, apesar de muita gente achar que ele sofria demais, e é verdade que sofria de algumas doenças, mas nunca deixou o bom humor para ensinar as pessoas. Ele dizia, e já disse várias vezes, que a verdade é um diamante bruto que se deve entregar para a pessoa embrulhado em filtros para não machucar as pessoas. Então isso nós aprendemos com ele, a tratar as pessoas, apesar dos desencontros aí de religiões e coisas desse tipo, devemos tratar a todos dessa forma, né? Com respeito, falando a verdade sempre, mas sempre de forma que não agrida as outras crenças, as outras religiões. E é interessante que o Chico falava a mesma coisa que Jesus falava, a mesma coisa que Moisés falava, mas de uma maneira muito carinhosa, né? Eu nunca vi o Chico agredindo ninguém com palavras. Ele sempre tinha palavras doces, amáveis, para com todo mundo, né? E o que nós podemos falar de relembrando o Chico Xavier? Quais são os causos, né, que a gente lembra muito do Chico? Bom, nós temos um caso aqui interessante do Chico, naquelas peregrinações que ele fazia na periferia lá de Uberaba, levando víveres, levando consolo, alívio, fazia o evangelho na casa das pessoas, de uma senhora chamada Dona Maria. É um caso pouco difundido. E só um apêndice aqui, nós temos um contato muito grande com o Sérgio Santos, lá de Uberaba. E o Sérgio conviveu muitos anos com o Chico, Sérgio, Marlene, enfim, o pessoal dali. E ele sempre vem aqui, o Jorge traz, nós também já trouxemos ele aqui para cantar para nós, é um cantor extraordinário. E sempre que ele vem, como eu gosto de colecionar alguns casos do Chico, eu peço para ele me contar alguns. E a gente faz um pinga-fogo, ele começa a contar, eu falo, conheço. Ele começa, eu conheço, até que chegue num que eu não conheço e ele conta para mim. Então esse caso ele me contou, que inclusive ele estava presente com o Chico lá. Foram visitar uma senhora chamada Dona Maria e após o evangelho o Chico sempre levava uma sacola de mantimentos e foi entregar para ela. E ela disse, Chico, a partir de hoje você pode vir me visitar, eu gosto muito do evangelho que você faz, gosto de conversar, mas não precisa trazer mais nada para mim. E ele estranhou, que era uma pessoa bem carente. Mas por que a senhora não quer? Não é que eu não queira. É que veio me visitar aqui um senhor e trouxe uma fotografia do senhor Alípio Barsanti. E ele me disse que se eu tiver fé, quando eu precisar de qualquer coisa, eu coloco a foto em cima da mesa, ponho a mão em cima e falo para ele, senhor Alípio, estou precisando disso e disso e disso. À tarde, me vêm as pessoas que o senhor Alípio manda e me traz os mantimentos. Então, como você deve ter muita gente precisando, para mim o senhor não precisa trazer mais. O Chico estranhou muito, mas não quis constranger perguntando quem era para mostrar e foi embora. Mas passou a semana toda pensando, quem será esse espírito, Alípio Barsanti, que ela fala? Eu preciso saber quem é. Pediu para o Emmanuel, muito ocupado, disse para ele, Chico, resolva isso você mesmo por aí. E ele não se continha mais e na semana seguinte ele foi de novo com algumas pessoas na casa da Dona Maria. Não levou nada a pedido dela, e ali fez um evangelho muito bonito, e quando terminou ele disse, Dona Maria, por favor, com aquela voz do Chico, né? A senhora não pode me mostrar a foto desse espírito, Alípio Barsanti, para ver quem é? Ela, pois não, Chico, está aqui no quarto. E trouxe a foto de um encarte de uma edição do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, com a foto de Allan Kardec. Mas é esse? Chico perguntou ela. É esse, é o seu Alípio Barsanti. Euripides, Emmanuel chega e fala para ele assim: Chico, ela chama por Euripides Barsanulfo, mas ela não entendeu o nome. E o Chico diz para o Emmanuel: então é assim que funciona? Ela põe a mão em cima de Allan Kardec, pede para Euripides Barsanulfo e Deus a atende. Então são os casos que o Chico colecionou da vida dele ao longo dessas vivências com as pessoas mais carentes, vamos dizer assim. Bacana. Só para lembrar aqui um pouquinho sobre Chico Xavier, a cidade que Chico Xavier nasceu foi Pedro Leopoldo, mas quando Chico nasceu, foi na época que estava mudando o nome, porque o nome da cidade de Pedro Leopoldo, hoje conhecida, era Cachoeira de Três Moças. Era o nome da cidade que mudou em homenagem ao engenheiro da Estrada de Ferro que estava acabando de construir ou chegando à Estrada de Ferro até aquela cidade, então mudou para Pedro Leopoldo, que era o nome do engenheiro. E no dia 2 de abril do ano de 1910, Chico Xavier nasceu ali e provavelmente deve ter recebido esse nome de Chico, de Francisco, em homenagem a São Francisco, que a família era muito católica, né? O pai dele era o seu João Cândido Xavier, operário de profissão, porque, só para a gente lembrar, aquela região ali é essa região de mineradoras, né? Até hoje, toda aquela região ali de Pedro Leopoldo, Brumadinho, que aí que teve acidente, Mariana que teve acidente, né? Toda aquela região ali, e até a gente conhece até hoje, é de mineração. E o pai dele provavelmente trabalhava em uma daquelas mineradoras, mas não era como é hoje, né? Hoje, o pessoal que trabalha ali já é um pessoal que tem um pouquinho mais de recursos, são mais reconhecidos. Naquela época ele era muito pobrezinho e vendia bilhete de loteria quando estava... Falaram que ele vendia bilhete de loteria nas horas de aperto, né? Mas não parava de vender, porque com a quantidade de filho que ele tinha, né? Parece que era 9, né? 9 filhos, ou 10. Então, vendia bilhete de loteria o tempo todo para suprir as necessidades. E o Chico Xavier era um dos mais novos e no ano de 1915, ele estava com 5 anos, foi quando ele perdeu a mãe dele, Maria João de Deus, que ali foi um dos primeiros sinais que ele teve da missão também. Que é interessante, né, Hélio, que a gente fala sobre algumas coisas que acontecia com Chico Xavier, porque quando a mãe dele estava muito doente, que ia para o hospital, a gente tem que voltá-la também sempre fazer essas contas, ou fazer esse raciocínio. Ir para o hospital no ano de 1915 era sinônimo que não tinha mais jeito, porque ninguém ia para o hospital, só ia para o hospital no último recurso. E quando, antes dela ir para o hospital, ela chamou ele e disse para ele: olha, eu estou indo, mas eu não vou morrer não. Se falar que eu morri, você não acredita em ninguém. Eu vou para algum lugar, vou ficar quietinha, mas não vou morrer. Pode ficar tranquilo. E no outro dia, exatamente no dia 29 de setembro de 1915, ela tinha falado no dia 28, no dia 29 ela desencarnou. Quando o Chico foi morar com a madrinha, né, que era a dona Maria Rita de Cássia, que maltratava ele demais, né, apanhava o tempo todo, porque Chico pagou caro por ser quem ele era. Né? Depois tem uma história até do Bacelli, de um cachorrinho, que a gente vai contar, que ele contou há pouco tempo para a gente. Sobre o preço de ser amigo de Chico Xavier, né? O preço por ser amigo dele era caro. Às vezes a gente não entende as coisas, tá? Às vezes era por isso que ele não se aproximava, deixava as pessoas se aproximar tanto dele, porque cada pessoa que se aproximava mais de Chico, o ciúme era tão grande que aquela pessoa acabava sendo prejudicada também. Ele ficou na casa da madrinha, sofreu bastante ali na casa da madrinha, mas quando foi em pouco tempo, a mãe dele apareceu para ele, né? Aí a gente entende o porquê dela dizer que não ia morrer. Porque para uma criança de 5 anos de idade, você falar que vai morrer, acabou. Aí depois você aparece de novo e assustar, traumatizar essa criança de alguma maneira. Como ela disse que não ia morrer, ele encontrou com ela com a maior naturalidade e batia altos papos com ela, recebia conselho da mãe, tanto que suportou toda aquela pressão, tanto psicológica como física, por causa do apoio que a mãe dele dava para ele ali o tempo todo. E o Chico Xavier, você vê, ele sofreu tanto, mas jamais fala mal da madrinha dele, né? Nunca falou. Falou que aquilo lá serviu para o aprendizado dele. E outra coisa também interessante é que Chico Xavier, segundo informações também dele próprio, era para ele ter nascido em São Paulo, não era para ele ter nascido em Minas Gerais. Mas em São Paulo ia ser muito mais fácil dele ser descoberto, né? Mas não demorou nada para ele ser descoberto. Todo esse sofrimento era espiritualidade, já que já estava fazendo pressão para ver se destruía ele antes da hora, né? Fazendo pressão mesmo. Então, mesmo lá, escondidinho, nasceu lá na boca do sertão mineiro, conseguiram descobrir ele e o sofrimento foi grande. E ele disse que tudo que aconteceu com ele na infância afirmou ele como um homem espiritual mesmo, como uma pessoa que tinha uma missão. E aquilo já fez parte para ele crescer, para ele saber suportar as amarguras da vida ou as agruras da vida e dar continuidade na própria vida dele. Agora, a situação mudou também quando aparece a dona Cidália Batista, né? Que é a segunda esposa do pai dele. E ele falou que foi outra mãe para ele, que a dona Cidália, que compreendia as coisas dele, compreendia o que acontecia com ele, não entendia, mas não mais acreditava nele, né? E dizia que um dia aquilo ali as pessoas iam conseguir descobrir. E a Cidália teve mais cinco filhos. Com o pai então, do Chico, né? Então seriam 14 filhos, né? 14 filhos, só para lembrar, com 15 anos de idade, Chico Xavier sustentava essa família todinha. Não, e com 8 anos ele começou a trabalhar, né? Com 11 anos. Outra coisa. Nós fizemos uma palestra agora há pouco tempo, eu esqueci até do título da palestra, mas a gente fala isso, que tem certos espíritos que eles se preparam e a espiritualidade dá sustentação para eles, a gente não sabe de onde. Porque o Chico Xavier, por exemplo, era uma pessoa que podia ter morrido com a maior facilidade. Porque se a gente for lembrar, se o pai dele interna ele como louco, como queria internar, com 11 anos de idade, o pai dele queria internar. A gente tem que lembrar que a 3 horas dali de Pedro Leopoldo tinha o principal hospital, que era o hospital de Barbacena, né? O hospital psiquiátrico de Barbacena. É o hospital Colônia de Barbacena, que ali morreram 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. E você jogava... Bastava o marido dizer que a mulher era louca, bastava o filho desobedecer, a filha ficar grávida, que eles mandavam para o hospital dizendo que era louco, e eles pegavam. 60 mil pessoas. Um verdadeiro holocausto no Brasil que aconteceu foi com o hospital psiquiátrico. Se Chico Xavier, com 11 anos de idade, fosse parar lá, com certeza a espiritualidade das trevas tinha vencido e tinha matado ele. Porque era chegar lá, era um monte de choque, fraquinho do jeito que ele era, ele não ia resistir, né? E quem que ajudou Chico Xavier? O padre Sebastião Scarzelli, né? Que chegou e arrumou o emprego para ele lá na fábrica de tecidos. E ele, a partir dali, ele começou a dar dinheiro dentro de casa. E o pai não achou que era mais louco. Pode dar, começa a ganhar dinheiro, o pessoal acha que não é mais louco, né? Com certeza. Uhum. E a dona Cidália, foi uma promessa que a mãe do Chico, Dona Maria João de Deus, fez depois de desencarnada para ele, né? Ela disse que mandaria um anjo na vida dele, que tomaria conta dele até que ele já se encorpasse dentro do que ele pensava e tudo. Então a dona Cidália veio e realmente mudou o ambiente da casa, tratando-os com amor, mas também desencarnou logo, né, Jorge? Uhum. Não ficou muito tempo com eles. Isso. E aí ele já na fábrica de tecidos, conselho do padre, porque achava que ele era meio perturbado mesmo com os espíritos falando para ele, e ele contando histórias para o padre dos espíritos. Nesse aconselhamento foi a salvação dele ir trabalhar, e adoeceu também na fábrica de tecidos pelo pó, que gerava a fábrica, sem nenhuma condição naquele tempo de segurança, sem nenhum EPI que protegesse-o. Então, a vida dele foi sempre muito difícil desde criança, né? Hélio, só para a gente lembrar, ele entrava no serviço 3 horas da tarde e até 1 hora da madrugada, com 11 anos de idade. 3 horas da tarde até 1 hora da madrugada, dormia um pouquinho, levantava cedo para ir para a escola. Então, ele ficava na escola ali provavelmente até meio-dia. Né? Então não existia mais infância com a criança de 11 anos de idade. E sustentava 15 pessoas, não eram 14 não, eram 15, que eram 9 do primeiro casamento e 6 do segundo casamento. 15 irmãos com ele, né? 15 irmãos. E era o que ajudava a família. E depois ele foi trabalhar no armazém do seu Felizardo também, que ali ele passou a ganhar um pouquinho mais, né? Passou a ganhar, parece que era 15 mil réis, uma coisa assim. E começou a ajudar mais ainda a família. E colocou isso na vida dele, né? Ele abdicou da própria vida, tanto para a espiritualidade, como para a família também. E assim, a maioria das pessoas da família Chico Xavier, se conseguir estudar alguma coisa ou se formar, foi graças ao Chico Xavier, que dedicou tudo à própria família. Com certeza. E na região, né, em Pedro Leopoldo, naquele tempo, naquela região não tinha condições nenhuma de oferecer algo melhor para o Chico, né? E o seu Felizardo ajudou muito o Chico, inclusive, né, uma história que se conta por lá é que quando o seu Felizardo desencarnou, não tinham dinheiro para fazer o enterro. Isso. Seu Felizardo. E o Chico saiu na rua pedindo doações para enterrar o patrão querido dele. Hoje em dia, se a gente trouxer para os dias de hoje, com as leis que imperam aqui, as crianças ficam soltas por aí, porque as mães têm que trabalhar para ajudar no sustento de casa, e as crianças muitas vezes ficam pelas ruas. Mas as leis impedem que se dê um trabalho, ou se coloque em escolas que estudem o dia todo, que é muito difícil. Então, naquele tempo, as pessoas trabalhavam desde criança. Inclusive, o exemplo sou eu, que também comecei a trabalhar com 10 anos de idade, porque a gente tinha que ajudar no sustento da família, né? Hélio, mas aí você começou a participar das revistinhas quando, né? Rodrigo, eu quero saber, ele falou que começou a trabalhar cedo, foi nas revistinhas de revista, de quadrinhos? Não. É. Eu não sei se você sabe que ele é o Maurício de Souza, a inspiração. Não conta, né, que é nosso, não, né? Conta, pessoal. Eu ia colocar aqui lindos casos de Chico Xavier com o Maurício de Souza. Não, mas não foi desenhando, não. Foi no trabalho mesmo. Uhum. E você contou aqui que você deu até um autógrafo com uma pessoa pensando que era o Maurício de Souza. Coloquei. Não, ele... Fizeram aqui dele, dos dois. Ó. Tá aparecendo no YouTube aqui agora. De novo, né? Da outra vez já apareceu essa foto aí. Lá na Grande Jacareí. O pessoal comentou muito lá, que parece e tal. Mas essa história que o Rui contou é verdadeira. E foi numa pousada aqui em Brasópolis. Então, na meia-noite lá, o costume é reunir os hóspedes todos e fazer a ceia, né? Era final de ano. E aí um senhor veio se aproximando, né? Como quem não queria nada, perto de mim, assim. E eu achei estranho, né? Porque a gente não se conhece, os hóspedes todos lá, hein? Aí ele veio e perguntou pra mim se podia tirar uma foto comigo. Eu estranhei, né? Falei, mas você quer tirar uma foto por quê? Falei, não, porque o meu filho de 15 anos, adolescente, não quis vir comigo nessa viagem. Eu quero mostrar para ele com quem que eu tirei a foto aqui na pousada. Eu falei, pois não, mas o senhor está achando que eu sou o quê? Não, você não é o Maurício de Souza? Falei, não, infelizmente não. Só para a gente ir para o intervalo, naquela hora que a gente estava falando, quem era amigo de Chico Xavier pagava caro por isso, né? E quando a gente pega as histórias, muitas histórias, principalmente esse novo livro do Carlos Baccelli, né, Rodrigo? O livro do Carlos Baccelli, E foi assim, esse, né? Livro é muito bom. Livro... Eu fui lá no Mário Vinhas comprar esse livro, levei lá pro Leandro, lá em UK, na Inglaterra. Aí o Mário Vinhas falou, você tá querendo arranjar em Então esse livro é muito revelador, e a gente vê também ali, o Baccelli deixa claro a dificuldade, porque Chico Xavier, exatamente, ele se isolava muito mais. Então ele era amigo de todo mundo, mas até a gente entende por que que ele se comunicava com o Carlos Baccelli de cartas, se eles faziam um trabalho espiritual junto e se moravam na mesma cidade. E um se correspondia com o outro. Então a gente entende que ele queria proteger o amigo sempre. Porque se ficasse próximo dele, a inveja era muito grande. E aí o Baccelli conta uma história, né? No livro ele contou mesmo para a gente, dizendo que o Chico viajava de carro de Uberaba para São Paulo pelo menos uma vez por mês ou duas vezes por mês para fazer um tratamento aqui em São Paulo. E um motorista trazia ele, né? Um motorista não, um amigo, né? Então pensa que o Chico Xavier tinha motorista particular, não é isso. Um amigo que trazia, que ele não sabia dirigir. E aí o Chico Xavier parava sempre num posto de gasolina para tomar um café, para tomar um lanche, alguma coisa. E ali uma vez uma cachorrinha se aproximou dele e quando viu o Chico Xavier, corria para cima dele. E vinha, já queria lamber ele, já queria né? Ficar ali junto com ele o tempo todo, todo mundo ficava admirado. Falou, poxa vida, como que o cara consegue atrair assim, né? Aí ele, uma vez ele abraçando a cachorrinha, ele falou, é minha filha, mas você não sabe o preço que é ser amiga do Chico Xavier, né? Aí um dia ele voltou lá, alguém tinha jogado uma lata de água quente na cachorrinha, ela estava inteirinha peladinha, né? Porque sofrendo com as queimaduras, né? Porque tinha jogado. Aí a gente entende isso, que até o animal que se aproximava demais, quer dizer, quer machucar a pessoa? Vai lá, maltrata o animal que ele gosta, né? E aí ele passava toda vez que ele ia, ele mesmo que cuidava da cachorrinha, com a pomadinha do vovô Pedro, para passar na cachorra e deixava lá, pagava para um daqueles frentistas, falava, ó, você passa a pomada todo dia nela, né? E a cachorrinha sarou também. Mas aí demonstra, assim, isso que, essa preocupação dele. Falou, pô, a pessoa é minha amiga, gosta de mim, eu gosto da pessoa, mas tem tanta gente que tem inveja, principalmente os espíritos trevosos, para poder, de alguma maneira, prejudicar. Então, até isso ele queria proteger. Ou vão até na corda mais fraca, né? É. Que sabe que no Chico eles não conseguem, as trevas não conseguem acessar, eles vão no que é mais fraco, nos amigos, que aí afetaria ele, né? É. A grande prova é o principal, mesmo o primeiro foi o sobrinho dele, né? O sobrinho que foi lá dizendo que ele era charlatão no começo. Quer dizer, conseguiu, pelo dinheiro, pela ganância de querer ganhar alguma coisa e querer desmoralizar o tio. Coitado dele, foi ele que ficou desmoralizado e mesmo assim o Chico Xavier perdoou, né? Então, essas atitudes do Chico Xavier vai mostrando a grande diferença que é um espírito comum, nós, né? Ou abaixo do comum até, de um espírito de Chico Xavier. Vamos para o nosso intervalo comercial? Ô, Jorge. Oi. Só comentando aqui, quem entrou aqui foi o Fernando Petit, mandando bom dia a todos. Um feliz Páscoa, com amor e paz e renovação. A Maria Cristine Meirelles também entrou aqui mandando bom dia. A Márcia Barbosa mandando bom dia. O Ari Rangel comentou que falar sobre Chico Xavier é falar sobre um cristão genuíno, um homem de bem de verdade que nos diz que no dizer de Herculano Pires era o ser interexistente, o homem que devemos ser amanhã. Sua vida é uma luz a ser seguida. Legal, né? Nosso irmão Ari Rangel é... comentando sobre o homem do futuro, né? Que a gente considera Chico como o homem do futuro. E o Aécio César disse que o Chico Xavier é o protótipo genuíno de espírita, né? Ou nem protótipo, né? Era realmente um exemplo de espírita. É, enquanto ele estava vivo, podia ser até o protótipo genuíno. Depois que ele desencarnou, a gente viu que ele era o próprio. Realmente era, né? Porque era mais quando a gente fala assim, por exemplo... A pessoa passou, viveu, envelheceu, desencarnou e continua sendo a mesma pessoa de sempre, Chico Xavier. E muita gente, a gente vê que a gente pensava que era uma coisa e no final não era a mesma coisa. Era... Por isso que quando a gente... Botar nome de rua de pessoa viva é complicado pra caramba, porque a gente pode cair do cavalo, né? É, fazer museu de daqui a pouco vivas. O cara pisa na bola, né? Daqui a pouco ele vira manchete de jornal. Pode fazer, né? Colocar nome de instituto, mas é proibido, né? Por lei colocar nome de exatamente pessoa viva. Exatamente por isso, né? Só fazer um paralelo e nós vamos pro comercial para não virar polêmica isso aqui, por favor. Eu lembro que nós estávamos no... em Poço de Caldas, não sei se o Rodrigo tá lembrado disso ou se o Hélio estava lá dessa vez, e na palestra do Medrado, Medrado estará aqui de novo no evento de junho de Jacareí, que promovido pelo Monte Oliva. Então, o Medrado estará aí para fazer a abertura de novo. É muito legal o Medrado, nós gostamos muito dele. E o Medrado estava contando lá, falou que ele foi eleito o segundo médio mais importante do mundo. Ele, o Medrado, foi eleito o segundo médio mais importante do mundo. E ele falou, isso é a maior bobeira do mundo. Mas só que eles elegem e mandam um dinheirão para a gente e eu peguei esse dinheiro para a minha instituição. Então, para mim, tudo bem. E o primeiro médio, o médio mais importante do mundo, quem que é? Não, o que foi agora? Se o Chico Xavier tivesse vivo, provavelmente eles tinham eleito Chico Xavier, né? E o primeiro médio mais importante do mundo, que ganhou mais dinheiro, está na cadeia. Então, tá você na vê, cadeia? Está na cadeia. Então, a gente vê como são as coisas, né? Uhum. Então, não, por isso que não fala, não conta vantagem antes da hora, não, porque... Mais uma vez, vamos esclarecer, né? Que esse que está preso, que é o João de não Deus... Não é espírita, né? Mas é médium. É médium, né? Exatamente, não tem problema. E também nós não estamos aqui condenando ele, não. Isso aí quem mesmo tá, era quem Chico tem que Xavier, ver a justiça. É isso. Né? Agora, por isso que eu falo que é perigoso demais você achar que a pessoa é o Deus na Terra E depois pode acontecer essas coisas. Tem outros que estão presos aí também, que parecia que era Deus, né? E tem outros que estão soltos, que já devia estar preso há muito tempo também, né? Só, vamos para o nosso comercial? Ou seja, quem é espírita mesmo, quem tem dúvida se de onde Deus era espírita, é só olhar Chico Xavier. É. Chico Xavier, por isso que ele fala protótipo, né? Protótipo para todos nós. Isso. Né? Isso. Ele serve como protótipo para nós. Né? Isso eu acho que o Aécio foi feliz aqui no comentário dele, porque... Você compara Chico Xavier com o que está preso, não é espírita. O Chico Xavier era um modelo realmente de homem do futuro, homem espírita, né? Então, mas é isso que nós. Por isso que eu falei para a gente não entrar em polêmica. Eu estou falando da votação mundial que foi feita, porque o maior médio do mundo foi eleito o que está preso. Elegeram ele como o maior médio do mundo. E o segundo foi o Medrado. O Medrado que contou para nós lá. Certo? Lá em Poços de Caldas. Então. Por isso que é o perigo de você querer colocar a pessoa como mais importante. Agora, hoje a gente pode falar isso do Chico Xavier na maior tranquilidade, né? Que Eurípides Basanufo, a gente pode falar com a maior tranquilidade, né? Quem for? Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, Allan Kardec, a gente pode falar com a maior tranquilidade que eles foram. E muitos outros, né? Eu garanto que tem muito mais gente importante, é porque a gente esquece, né? Dos bons, a gente acaba esquecendo mais. Tem muito mais gente importante do que os que se desviaram. Ou melhor, se desviaram tantos que a gente não sabe nem quem que é, né? E a gente grava aqueles que são importantes. Lembrando, daqui a pouco, 10h30 da manhã, nós estaremos lá na área verde Chico Xavier, lá no em frente ao Fórum Trabalhista, Jardim Aquários. Nós estaremos lá fazendo uma homenagem para Chico Xavier. Uma homenagem não, uma prece, né? Em homenagem ao Chico Xavier, claro, a partir das 10h30. Nós vamos sair daqui e vamos para lá. Mais outro aviso, nós temos o ovo de Páscoa aqui, pouca gula, né? O ovo de Páscoa que a Juliana mandou para a gente. Você conseguiu encomendar ovo? Conseguiu encomendar ovo lá, Juliana? Porque estava tudo apertado lá as coisas dela. Não consegui, porque... É porque o meu filho trouxe, então... Tá certo. Não, porque ela estava complicada para fazer ovo lá mais, porque estava grande. Só comentando aqui, o Silvio comentou que não é o Fórum Trabalhista. É só o Ministério Público lá. Fórum. A dona do programa está lá atrás, batendo no relógio, dizendo que está na hora da gente parar para fazer o comercial. A diretora está ali. Né? Tá atrás. Né? Ainda bem que a câmera não filma. Né? Então vamos lembrando, é no Fórum, né? Lá no Jardim Aquários. Porque o Fórum Trabalhista não fica lá do lado também, não. É de cima. Então é lá embaixo, aquele na beiradinha, na marginal da Dutra ali, perto do Carrefour, né? Estaremos lá daqui a pouco, 10h30, e a gente espera por vocês também. Quem está acostumado aí, quem nunca foi, vai lá para dar uma olhadinha lá na área verde. Não sei como é que está dessa vez, porque antigamente o Rui, nos outros anos, o Rui pedia para fazer uma limpeza lá, pedia para cortar a grama, pedia para fazer um monte de coisa. Dessa vez a gente não sabe, mas... Nós, o importante é a gente fazer a prece lá. Mas lá eles cuidam bem por causa do fórum, viu? Isso, legal. Tem o ovo aqui, que vai ser sorteado. Então, quem quiser participar do sorteio do ovo, fala que quer ser do sorteio do ovo, principalmente as pessoas aqui de São José. Hélio, levanta aqui, Jacareí também, que o Hélio pode levar depois, certo? Entregar lá. Pessoal de São José, Jacareí. Porque nós estamos fazendo essa discriminação, porque se a gente for ficar com ovo, ele vai. Não dá para mandar pelo correio, né? Aí a gente vai sortear mais por aqui. Lindo, né? O ovo que come com a colherzinha. A colherzinha vem junto também. Vem junto a colher. Não, nem precisa devolver a colher depois. Ela vem junto, já faz parte do pacote. Né? E também nós temos o CD, que é doado por um dos nossos ouvintes. O CD do Momento Espírita. Vocês vão lá na Casa do Caminho e escolhem o CD Momento Espírita. Vamos para o nosso intervalo comercial com a música. Também aqui com a música em homenagem ao nosso irmão Chico Xavier, um homem chamado Amor, dos Cantores do Caminho. Momento musical, oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. hoje nós estamos aqui com o nosso amigo e companheiro de doutrina, Hélio Ribeiro, lá da Casa da Prece da Grande Jacareí, e com o tema Relembrando Chico Xavier. Jorge, o que, que você pode contar para a gente, Hélio e o Jorge, sobre o Chico fundar um centro espírita com 17 anos? Muito bem. Chico, com 17 anos, fundou o centro espírita, né? Luiz Gonzaga. E ele e o irmão, somente. Hoje em dia, e aconselhado pelo casal Perácio, né? Que morava em Maquiné, e veio, a pedido do seu João Cândido, tratar da irmã do Chico Xavier, que estava perturbada das ideias, né? E ela era uma obsessão, e o Chico chega correndo, chamado pelo José, e vê a irmã se debatendo ali na cama, e o casal trabalhando, orando, pedindo, mas não acontecia, até que o Chico se aproximou, e isso é retratado no filme, Chico Xavier, né? Bem retratado ali. E ele consegue, então, com a doçura dele e com a humildade que ele tinha, pede para os espíritos se afastar dela. E ali, então, o casal Perácio vê que ele tinha um potencial mediúnico muito grande e doa a ele o Livro dos Espíritos. A partir dali, eles fazem uma sessão mediúnica no Evangelho e ele se coloca à disposição da espiritualidade. E a dona Carmen Perácio fala para ele que ali existe um espírito amigo querendo se comunicar. E ele então se entrega à psicografia e, ao final da psicografia, eles vão ver que era Maria João de Deus se comunicando com ele. Dali. A mãe dele se comunica ali com ele. E a partir dali o Chico vê a necessidade de se desligar da Igreja Católica de uma maneira cordial, porque o capelão, o padre dali, era muito amigo dele, gostava muito do Chico, mas não compartilhava com as ideias do Chico, de que ele estava ouvindo os espíritos. E o encontro do Chico com Emmanuel é decisivo para que ele tome essa decisão, né? E então ele vai no padre e diz que a partir dali ele vai ajudar as pessoas da forma que ele entende que seja melhor. E o padre o abençoa até nesse dia, e ele então parte para o centro espírita. Ele e o irmão faziam de tudo no centro, né? Hoje em dia, na fundação do centro, nós há pouco tempo fundamos a Casa da Prece. E a gente sente muita necessidade de trabalhadores comprometidos com a causa. Porque muita gente, não é o caso agora da Casa da Prece, que estamos assim, com bastante trabalhadores ali, as pessoas não querem muito compromisso hoje em dia. As pessoas querem ir de vez em quando trabalhar na casa. E uma casa espírita não funciona dessa forma. Como a gente atende pessoas, a gente tem o compromisso de estar ali no horário certo, entregar para o trabalho mediúnico muito necessário nas casas hoje em dia. Então, naquele tempo a gente sabe e viu a dificuldade que foi para o Chico tocar aquele centro basicamente sozinho com o irmão, né, Jorge? Irmão, é interessante porque às vezes no centro espírita só tinha os dois mesmo, né? Só os dois. E um para doutrinar e outro para incorporar, que era o Chico, né? E um monte de gente para ser atendido. Entendeu? Tem gente que fala assim, nossa, teve dias que o Chico Xavier teve que fazer preleção para ninguém, que não apareceu ninguém no sítio. Eram raras. Porque o que aconteceu? Porque o pessoal ia atrás de cura. O pessoal queria ser curado dos seus males físicos e espirituais. Então, o movimento era grande para ser atendido. Foi nessa época que tem a história da surra da Bíblia que ele levou, não é isso? Que exatamente. Apareceu lá um senhor lá, né? E seu José, parece que era o nome, que andava com aquelas Bíblias pesadonas debaixo do braço. Exatamente. E o irmão do Chico Xavier, o José, ele precisou viajar. Ele precisou fazer uma viagem para serviço, alguma coisa. E o Chico ficou sozinho. Mas quando ficou sabendo desse senhor que estava lá, eles foram procurar. Falaram que era um doutrinador nato. Ele tinha fama, disse que até o capeta ele já tinha botado para correr já o homem, de tão famoso que era. E o Chico foi atrás dele, dá para o senhor ajudar? Ele falou, pois não, vou lá ajudar, pode deixar comigo. Aí apareceu lá com aquela Bíblia debaixo do braço, o Chico Xavier passou as orientações, ao senhor que vai ser o doutrinador. Então, se aparecer, eu vou incorporar, e se aparecer algum espírito zombeteiro querendo estragar o trabalho, o senhor não vacile, evangelho neles. Ele falou, pode deixar comigo. Então o Chico incorporou umas duas entidades ali de luz, que começaram a aconselhar essas coisas, e quando foi a terceira, veio uma entidade daquelas bravas mesmo, que queria quebrar tudo, que queria fazer tudo. Aí o homem não vacilou, foi evangelho na cabeça, do Chico. Deu umas cinco evangelizadas no Chico lá. Ele falou que acabou, o espírito correu, né? Porque na hora o espírito corre, deixa a gente só, deixa a gente sozinho, né? E aí o espírito foi embora e o Chico apanhou, deu um torcicolo, passou, foi 15 dias sem fazer nada, né? Porque... Mas ele também disse que foi o único cara no mundo que levou uma surra de Bíblia, foi ele também, foi, né? Foi o Chico, com certeza. Então foi nessa época que era só os dois. E o trabalho só foi aumentando. Depois que ele recebe a psicografia da Dona Maria João de Deus, mais tarde ele recebe uma psicografia de orientação também, que muito bacana, que eles queriam saber de quem que era. E depois que ele encontra com Emmanuel, em 1931. E o Chico Xavier estava com 21 anos de idade, quando ele encontra com Emmanuel a primeira vez, que ele já sentia que aquele espírito acompanhava ele, mas vê mesmo, né? Chegou, ele, pela vidência, ele vê quem que era o Emmanuel. Foi em 1931 que o Emmanuel conta da missão que ele estava empenhado, se ele toparia enfrentar a missão, que precisava de disciplina, esse era o conselho. E também contou para ele que a mensagem que ele havia recebido era de Alta de Souza, do Espírito Alta de Souza. E a partir do encontro com o Emmanuel, aí ele começa. A primeira psicografia de uma pessoa que tinha o primeiro poema que ele recebeu, que ele começa com os poemas a se tornar público, ele começa com os poemas. E depois virou e fechou no Parnaso. Parnaso, né? Alentúmulo. Então o primeiro poema é o Casimiro Cunha. É o primeiro espírito que assina com o Chico Xavier. Até então, ele recebia mensagem, mas nunca o espírito tinha assinado. Então o primeiro espírito que assina uma mensagem do Chico Xavier é o Casimiro Cunha. E daí se desenrolou com poemas e mais poemas, com as figuras da mais alta cotação que todo mundo conhecia, poetas, né? Castro Alves, Olavo Bilac, Antônio Nobre, Fagundes Varela, João de Deus, Dom Pedro II, ó, interessante, Dom Pedro II, Casimiro de Abreu e etc. Fora os poetas desconhecidos que tinham ali, que psicografavam pela pena do Chico Xavier. E o livro era o Parnaso de Além-Túmulo. É que, inclusive, criou uma série de polêmica, porque a maneira dele escrever era a maneira dos autores vivos, né? E isso criou um problema, porque ele só tinha o primário, e como é que poderia ter tanto conhecimento assim, né? É outra isso curiosidade. Foi o que o Monteiro Lobato falou, né? Monteiro Lobato diz, bom, vocês estão duvidando que é o Chico Xavier, vocês estão duvidando. Porque o que as pessoas queriam? Como é que um homem inculto, como Chico Xavier, ia escrever poemas daquele? E ninguém duvidava que era realmente do... Que eram iguais os poemas dos poetas, né? Dos autores. A pessoa, o que a pessoa queria? A pessoa não duvidava do poema, duvidava de quem estava escrevendo. Então eles não aceitavam que era o espírito que estava escrevendo. Eles queriam de qualquer jeito que fosse o Chico Xavier. Foi quando Monteiro Lobato falou, bom, se vocês estão dizendo que é o Chico Xavier que escreve esses poemas, toma a cadeira da Academia de Letras de todo mundo e dá tudo para ele. Se vocês estão achando que é ele, um homem desse merece todas as cadeiras aqui, não merece uma só, né? É uma coisa incrível, né? Sair de uma mente brilhante, igual o Monteiro Lobato falava. Vocês estão duvidando, vocês estão dizendo que não é dos espíritos. Se não é dos espíritos e é do Chico Xavier, entrega todas as cadeiras para ele, porque não pode ter cara melhor aqui no Brasil, nas letras, do que ele, né? E o Monteiro também, no finalzinho da vida dele, ele... passou a ser espírita, né? O Monteiro tem muitas passagens disso. Tem até livros. É que a pessoa... Eu tenho um livro guardado, Relíquia. E eu passei ele para o computador para não perder, que é pequenininho, do Monteiro Lobato, falando sobre a espiritualidade, falando sobre o encontro com os espíritos e todas essas coisas. Poucas pessoas conhecem, porque você só fica com... Agora, uma pessoa que escrevia, descrevia o folclore, ou descrevia os espíritos da natureza como Monteiro Lobato, não podia não acreditar nisso, né? Porque a riqueza que tem do Monteiro Lobato em relação à espiritualidade na obra dele, não dava para ser outra pessoa. Mas hoje, os livros dele, se for passar no crivo aí, é um livro preconceituoso, racista, que bobeira, né? Que acontece aqui no Brasil, né? Não, eles quiseram mudar tudo, mas não tem criatividade, você já percebeu ou não? Mudaram, atirei o pau no gato, não atire o pau no gato. Mas por que não inventou outra música? Pega a mesma, música. Pega a mesma música. Pô, se você acha que não serve, boi, boi, boi da cara preta, se não serve, faz uma outra. Esquece dessa. Sim. Agora não. Quer destruir, botar uma letra em cima de uma outra que não, nunca vai conseguir ser desmanchada. E as músicas de carnaval aqui, de mulata. Não pode mais fazer essas coisas, né? Eu acho que são bobagens, né, que precisam ser refeitas. Mas tá aí, estamos aí. Né? Mas, Jorge, o que, que nós podemos falar mais? O Hélio pode contar mais um casinho pra gente aí, né, Hélio? Eu vou emendar aqui no caso que o Jorge contou da cachorrinha do posto de gasolina, que o Chico levava a pomadinha do vovô Pedro, né? Essa pomada, ela é difundida no meio espírita, no Brasil todo, e o criador dela é o seu João Nunes Maia, né? O tio Nunes, que o pessoal chamava ele. E ele, logo que fez a primeira batelada de pomada, ele pegou algumas e foi lá no Chico para o Chico analisar a pomada com ele e tal. E o Chico aqueceu e pegou a pomada, e tinha um encontro dele em Belo Horizonte, e ele se lembrava que na porta do hotel que ele ficava, em Belo Horizonte, tinha um mendigo que tinha feridas na perna, e ficava ali na porta pedindo donativos ali, e o Chico, como todo mundo, conhecia. E ele pegou a pomada e foi para Belo Horizonte, levou a pomada e falou pro seu João Nunes: eu vou testar essa pomada lá em Belo Horizonte com um amigo que eu tenho lá. E levou a pomada e lá ele conversou com o mendigo e falou: olha, eu trouxe uma pomada para o senhor, eu queria que o senhor testasse nas suas pernas para ver se realmente era melhor, é uma pomada de fórmula espiritual e tal. E conversou com ele: pois não, seu Chico, deixa a pomada aqui para mim. E o Chico passou 2 meses e foi de novo a Belo Horizonte. E foi direto para encontrar com o mendigo na porta do hotel. Né? E a pomada? O que o senhor achou da pomada? Ele falou: olha, a pomada é espetacular. Deixa eu ver sua perna. Ele levantou a calça da perna direita. Estava lisa, como se fosse um taco de bilhar. Ele falou assim: e a outra perna? Não, seu Chico, aí não. Aí o senhor me quebra as pernas, literalmente. Falei: isso aqui é meu ganha-pão, eu não posso passar na outra perna. E o Chico, as pessoas que chegam: olha bem, Chico, tá vendo? Você quer fazer o bem para a pessoa? Não, meu filho, ele tem o direito de fazer isso, porque o corpo é dele. E ele vai, depois, ele vai arcar com as consequências. Mas nesse momento ele precisa, para ganhar o dinheirinho dele aqui na porta. É interessante, né? Quando você fala o corpo é dele, que o Chico Xavier tinha uma frase muito interessante, porque todo mundo sabia que ele sofria muito com as dores que ele tinha, com todo... eu digo assim, que era mais fácil o Chico Xavier dizer as doenças que ele não tinha, que era menos do que contar que ele tinha, que era muito mais. Mas nunca foi infeliz, né? E nunca demonstrou tristeza nem, como é que se diz? Nem cara feia para ninguém. Ele tinha uma frase que dizia assim: o corpo é meu, ele pode sofrer, mas o meu rosto é do próximo, ele deve sorrir, né? Então, nunca ninguém achou o Chico Xavier com cara fechada. Não. Nem mal-humorado, porque ele falava: e o nosso rosto é do outro mesmo, né? Fala que se o rosto fosse nosso, tinha que ser virado para nós, não virado para frente, né? E aqui nós estamos aqui, todo mundo tá vendo meu rosto, menos eu. Eu não tô vendo meu rosto, vocês estão. Por quê? Então não é meu. Tá sendo para outra pessoa, então eu tenho que mostrar o melhor possível para outra pessoa. Se a gente é feio, pelo menos vamos ser simpáticos, né? Para poder dar uma disfarçada. Né? Vamos sorrir, né? Vamos sorrir para ser simpático, porque feiura é normal ser, né? Porque se for agora, então, se você já se acha feio, ainda mais se você for antipático, fica pior ainda. É. Então vamos transformar. Não existe ninguém feio no mundo. Não existe isso. A personalidade agradável. Claro, não existe ninguém feio. As pessoas que não sabem olhar pro outro direito. Uma das leis do triunfo lá do Mastermind, não é Mastermind, não. Mandando um abraço pro Maurício que tá ouvindo a gente. Mandou um bom dia aqui também. E ele vai lá na praça daqui a pouco. Que é uma das leis dos triunfos de pessoas bem-sucedidas, é a personalidade agradável também, né? Pessoa bem-humorada. E o Chico Xavier não deixa de ser uma pessoa bem-sucedida. Não quer dizer que ele, só porque ele era pobre, né, não tinha condições, que ele não era uma pessoa bem-sucedida, feliz. Né? Então não é sinônimo de riqueza, né? Exatamente. Ser uma pessoa bem sucedida. Se hoje você se considera hoje feliz, né? Hoje alegre, né? Você é uma pessoa bem sucedida. Eu sou super bem sucedido, porque eu sou feio, mas sou bem humorado demais na minha vida, graças a Deus. O Jorge está fazendo comercial aqui, ó. E só comentar que a Ivani Lúcia Ferreira entrou aqui e mandou bom dia. Um domingo de paz. e amor para todos nós, que Jesus renasça em nossas vidas hoje e sempre. O José Espírito Santo, também mandando um abraço lá para ele, lá em Santos, para Irene, o Gustavo, aquele abraço, Gustavo, que sempre me liga, é uma alegria. Manda bom dia a todos aqui, amigos do Vivência Espírita. E a Tanara deixou uma dúvida aqui, né? Um abraço caloroso aqui do Sul, a Tanara. Será que teremos outros Chicos com tão nobres corações? Né? Se vão surgir outros Chicos, né? Eu tô fazendo a minha parte. Não, eu quero responder para ela. Legal a pergunta que ela colocou aí. Porque igual Chico não vai ter. Mas igual Eurípides Bazanufo também não. Igual Maria Tereza de Calcutá também não. Igual o irmão Dulce também não. Né? Igual Bezerra de Menezes também não. Hoje, por exemplo, nós vamos para Uberaba, que a gente vai sempre lá, eu e o Rodrigo. Nós sempre vamos para Uberaba, pelo menos uma vez por ano a gente vai. Hoje não tem o Chico Xavier, onde aparecia 10 mil pessoas na casa da prece, né? Para tentar ver o Chico Xavier, tentar receber uma comunicação, pelo menos entrar ali. Pelo menos entrar para tomar um copo d'água, igual o caso do Helder, né? Tinha 10 mil pessoas, o filho do Chico saiu na porta, apontou para ele lá no meio do povo e falou: você, ele nem acreditou, eu? Aí ele falou: é você mesmo, eu que vou entrar, o Helder, ele pode entrar. Aí o Helder entrou lá dentro da casa da prece, 10 mil pessoas querendo entrar, ele foi lá na cozinha, viu o filtro de água, pegou o copo, encheu de água, tomou e foi embora de novo. Falei, mas você não foi ver o Chico? Falei, não, eu só tava com sede. Mas o Jorge... Nossa, o pessoal queria matar ele lá fora. Uhum. O pessoal queria matar ele lá fora. É, exatamente. Mas a única vez que eu estive lá, o filho do Chico me chamou para entrar, porque ele fazia, às 2 horas, ele fazia uma seleção das pessoas que estavam ali em frente do centro e mandava entrar. Ele me mandou entrar, mas eu fiquei com vergonha. Eu fiquei com vergonha porque tinha tanta gente necessitando lá fora. Eu falei, poxa, mas eu como espírita, estudando a doutrina, vou entrar, tomar lugar de alguém? Eu falei, não, Eurípides, né, que é o filho. Eu falei, não, obrigado. Isso é bom, eu quando entrei... Eu já sou mais igual o Barcelli mesmo. Humildade demais é sinal de orgulho, entendeu? Eu já entrava na hora. Eu entrei, eu vi uma... Eu já estava lá, sentado. Tinha gente que estava precisando. Inclusive, eu fui testemunho, depois à noite, uma senhora do meu lado, dando bronca, porque me trouxeram aqui, eu não gosto dessas coisas, não aceito essas coisas. E quando chegou mais ou menos 1 hora da manhã, o Chico... E a mulher estava do meu lado ali, enchendo a paciência. Eu para o lado de fora, porque não cabia lá dentro. Eu lá do lado de fora e a mulher falando, babagem, vim aqui mesmo. Daqui a pouco o Chico pegou o microfone e falou, fulano de tal, é só eu. Então vem aqui que tem uma mensagem do seu filho. E chegou lá, o filho falou, olha, mãe, a senhora vive reclamando, a senhora vive maldizendo, falando uma série de coisas, achando que me atropelaram com a minha moto por... vamos dizer, a pessoa quis fazer isso. Não é verdade. Eu que fui imprudente, fiz uma série de coisas, atravessei com o sinal fechado, aquela coisa toda. Então a senhora mude a sua maneira de pensar. Eu fui o culpado pelo desastre que ocorreu. A mulher saiu de lá chorando totalmente. E eu fui testemunha, eu estava do lado dela. E a mulher foi lá, ouviu o Chico contar. Falar dessa carta, e a mulher mudou. Então a gente vê que eu fui lá uma vez só, falei, não, aqui, até outro dia a menina estava me. Aquela menina Clélia, né? Estava dizendo, você precisa voltar aqui. Falei, não vou, porque ali é lugar de pessoas que gostam. Eu já não gosto dessas coisas, né? Eu acho que tem lugar para outras pessoas ir lá se consolar, né? Deixa eu concluir aqui meu raciocínio da gente ir em Uberaba. Então, como a gente estava falando, nós não vamos encontrar mais um Chico Xavier. E o Chico Xavier trazia essas multidões para Uberaba. Aí eu falei, e depois do Chico Xavier, acabou? Não. Pelo contrário. Uberaba é muito mais conhecida hoje. Tudo reflexo do Chico Xavier. Mas hoje nós temos N lugares para visitar em Uberaba. Então, você vê, a pessoa vai, mas ela deixa o legado dela todinho lá. Então nós temos em Uberaba vários lugares para visitar. Nós temos Sacramento, nós temos Araxá, nós temos Perópolis, né? Uberaba é a única cidade do Brasil que tem mais centro espírita do que igreja, né? É o único lugar do Brasil que tem mais centro espírita do que igreja. Então, hoje você vai, hoje existe um turismo religioso. Naquela época existia um turismo para ver Chico Xavier, né? Então, Chico Xavier deixou, ele não apagou a doutrina ali naquela região, no Triângulo Mineiro, com a ida dele. Ele, pelo contrário, ele deixou para todo mundo. Então, hoje não vai 10 mil pessoas, hoje vai muito mais do que isso, porque vai o tempo todo em vários lugares desses, né? A gente tem uma ideia, lá dentro do hospital Casa do Caminho, lá do Tadeu em Araxá, cabe 1.500 pessoas. Mas, então... Jorge, eu não sei se você observou que a vibração da cidade de Uberaba, ela é uma coisa fantástica você sentir. A mesma coisa eu senti quando fui na cidade de Matão, ali da... que é do Carbachute. Nossa, que coisa gostosa. Ah, e outra, aí o pessoal pegaram aqueles ensinamentos do Carbachute e colocaram em prática. Porque ali a gente vê que a prefeitura, ela faz um trabalho maravilhoso com a população da cidade e a gente percebe que tem o dedinho do Carbachute. Pessoal, liga para nós aí. Um ouvinte entrou aqui, deixou uma pergunta também, né? Mas só a gente só precisa esclarecer também, é que o Rui comentou, né? O filho de Chico. E não era o filho do Chico, né? Chico não tinha nenhum filho juridicamente, nem adotado nenhum filho. Era somente um amigo, um cuidador dele, que era o Eurípides, né? Inclusive saiu na justiça, isso, que estava correndo em segredo de justiça, mas agora já foi definido pelo juiz, né, que realmente ele não era filho do Chico. Só para deixar claro isso também. E o Daniel Rosa entrou aqui, fez uma pergunta. Chico Xavier chegou a narrar como foi seu encontro pela primeira vez com seu mentor espiritual, Emmanuel, que anunciou sua missão mediúnica extraordinária? Isso. Exatamente o que nós já falamos agora há pouco, mas a gente pode repetir de novo, né? Quando ele encontrou pela primeira vez com o Emmanuel. Foi lá na Cachoeira, né, Eli? Cachoeira. E o Chico estava ali meditando, né? Ele trabalhava na Fazenda Modelo, naquele tempo, né, do Ministério da Agricultura. Então, nas horas que ele tinha de folga, ele meditava. Entendeu? Ele ia nessa cachoeira e, com o barulho das águas ali, ele meditava na vida ali. E ali o Emmanuel veio e se encontrou com ele. E ele, o espírito já acompanhava o Chico, né? Mas ali teve a visão do Emmanuel, como é que ele era. E o Emmanuel fez a recomendação para ele, que ele tinha uma missão de escrever mais de 200 livros, se eu não estou enganado, era isso. 100 livros. 100 livros. 100 livros. E o Chico, então, redarguiu para o Emmanuel que ele não tinha nenhuma condição financeira para aquilo. Será que ele ia ganhar a sorte grande, que era o que o pai dele falava, uhum, que vendia bilhetes de loteria? E aí, eu tenho que cuidar dos meus irmãos, eu tenho que cuidar da minha família. E fez toda a queixa para o Emmanuel, né? O Emmanuel, mas se o senhor acha que eu tenho condições, eu estou à disposição. Ele falou assim, você tem condições desde que você se aplique a esses três conceitos que eu vou te passar. Qual que é o primeiro? Disciplina. O segundo, disciplina. E o terceiro, disciplina. E o Emmanuel estava correto, porque sem a disciplina que o Chico adquiriu, ele jamais escreveria mais de 450 livros de vários autores, de vários temas, de todas as ordens. Então, ali foi o encontro do Chico com o Emmanuel, naquela cachoeira. Só para falar, é no açude do Capão, lá em Pedro Leopoldo, e o único local histórico do Chico Xavier que não está legal é exatamente o açude do Capão, porque todos os outros locais marcantes da Fazenda Modelo, né, a casa lá dos responsáveis pela Fazenda Modelo, que ela era pública, né, ali do Ministério da Agricultura. Está tudo intacto, todas as coisas do Chico lá. Então tem a casa também que ele morou, tudo. O Geraldinho trabalha nas réplicas muito interessantes lá. O Centro Espírita Luiz Gonzaga e mais dois Centros Espíritas que o Chico fundou, tudo tem. Então dá para a gente visitar todas as coisas. O único lugar que praticamente precisaria de... Não é uma restauração, né? Porque é um açude e tem uma cachoeira, né? Precisaria de um trabalho público para melhorar, porque virou uma espécie de um esgoto lá, naquele local. É o açude do Capão. Mas foi lá que aconteceu esse encontro. E Emmanuel pergunta para ele se ele estava disposto, se ele estava disposto a usar a mediunidade dele a serviço do Evangelho de Jesus. E ele mesmo questiona, ele volta a pergunta para o Emanuel, o que, é que você acha? Né? Tô ou não tô, né? O que, é que você acha? Que eu tô ou não tô? Que aí ele pergunta, depende de você. Depende de quê? De três coisas. Aí que ele fala, disciplina. Então foi em 1931, Chico estava com 21 anos de idade quando ele conheceu o Emanuel, né? Exatamente. Lembrando que o primeiro livro com Emmanuel é em 1938, que é o A Caminho da Luz, né? 1938, A Caminho da Luz, ele escreve o livro com Emmanuel, porque depois que ele encontrou com Emmanuel, ele escreve o Parnaso lá em Turma, né? Com a proteção de Emmanuel, mas de Emmanuel mesmo, o primeiro é A Caminho da Luz, que é um livro fora de série, né? Que a gente recomenda, é um livro obrigatório para quem é espírita, eu penso, porque é um livro revelador para a gente. Com certeza. A Caminho da Luz, na minha visão, ele é uma continuação da Gênese de Allan Kardec, porque ele explica as raças, explica como é que o homem veio parar na Terra, enfim, é um livro assim, de estudo que o Espiritismo às vezes deixa passar pelo tanto de romances, de livros de autoajuda que saem hoje, deixa passar essas obras do Chico, que são a base para quem quer realmente ingressar na doutrina, né? Jorge, eu poderia aqui fazer um anúncio aqui da Casa da Prece? Por favor, Hélio, por favor. Então, porque senão a Ludmilla me mata depois. Uhum. Né? Ela escreveu isso pra mim e eu tenho que fazer aqui. Uhum. Sabe que quem manda em casa é a mulher, né? Não, lá em casa sou eu. Fala mais alto, lá em casa sou eu. No final da lavadora, né? Uhum. Vai lavar a louça, Jorge. Pois não. Uhum. Então nós vamos ter um mini seminário lá na Casa da Prece com a dona Marina Ferri, que dispensa apresentações, né, lá de Taubaté. Muitas pessoas vêm perguntando para nós a respeito de transição planetária, mas com enfoque nas catástrofes naturais que têm acontecido, né, esses eventos que no ano de 2019 intensificou muito. Então nós resolvemos passar esse tema para a Marina, para ela desenvolver, e nós vamos fazer um mini seminário no dia 2/6. É um domingo, vai ser das 8 ao meio-dia. O tema é transição planetária e nós colocamos lá com enfoque nas grandes tragédias. E como ela é uma especialista em seminários, ela realmente vai responder a muitas dúvidas das pessoas que nos procuram no dia a dia lá. E creio que, como sempre, vai ser espetacular. Então eu quero convidar o pessoal de Jacareí, o pessoal de São José, que faz parte da Grande Jacareí, claro, para ir lá nos visitar lá no dia 2/6. Vai ter uma lanchonete lá no intervalo, enfim. Vai ser muito bacana para a gente lá, tá bem? Esse é o endereço. Esse é o endereço da Casa da Prece. É na rua Regina, número 189, é do lado do Hospital Alvorada. É, estamos lá e eu ia dar uma passada aqui, mas como o tempo está correndo, dos trabalhos que a gente tem, mas eu quero falar apenas de um, que agora eu deixei de trabalhar, vamos dizer, profissionalmente, financeiramente, e nós abrimos um trabalho à tarde. E Jacareí só tinha o Paulo Ortiz, que atendia as pessoas no período da tarde, aquelas pessoas que não podem ir à noite por estudo, por trabalho. Então, das 14 às 16 horas, nós atendemos com passes, com entrevistas direcionadas para tratamentos, pessoas que têm essa necessidade, e já com um público bem grande, viu, Jorge? Porque muita gente, a gente não sabia disso, muita gente deixa de ir no centro à noite por questões religiosas. Muitas vezes o casal não tem a mesma religião e a mulher ou o marido fica inibido em sair à noite para ir no centro. Então, de dia, eles têm essa oportunidade. E tem comparecido assim, bastante gente lá e a gente tem atendido a todo mundo lá. Fica o convite aqui. Nós tivemos na quinta-feira também um trabalho de cura, né, Hélio? Na quinta-feira nós tivemos lá fazendo uma palestra sobre questionando espíritos superiores, né? Exatamente. E também tinha muitas pessoas na quinta-feira. Tinha bastante gente, é. A necessidade das pessoas é muito grande nessa área da cura, da cirurgia espiritual, né? Nós temos um médium de efeito físico que já esteve aqui conosco no programa também, o Zé Carlos, e a gente atende nessa área, né? E pessoas que vão, conforme o Jorge falou no início, pessoas que é confundido com doença mental e às vezes é uma obsessão que está acontecendo com elas. Então a gente atende esses casos, sim, com bastante precisão lá, e com isso as pessoas têm ido lá, pelo atendimento que a gente faz direto com isso, e o efeito, né, o que acontece, às vezes a gente elimina uma causa e os efeitos somem. E as pessoas vão falando uma para as outras, então tem bastante público. A gente pede até desculpa às vezes, porque o atendimento é demorado, é individual, e nós começamos a atender às 7h30 e às vezes vão até 1h da manhã para atender lá. Então, vamos lá, as ordens para as pessoas que queiram chegar na Casa da Prece. Rua Regina, 189, em Jacareí. Vamos para o nosso intervalo comercial, Rodrigo, mas aí vamos lembrando que, olha, nós vamos, quando nós voltarmos do comercial, nós vamos fazer o momento de Gigavale, e depois do momento de Gigavale, nós vamos fazer o sorteio do ovo, certo? Que já vai ser umas 9h30, nós vamos fazer o sorteio do ovo. Sim. O ovo de Páscoa doado aqui pela Pouca Gula, que é a Juliana, que doou para a gente desde a semana passada, né? Esse ovo de colher, que fala 250 gramas, e vocês... Liguem agora, aproveitem agora para ligar, porque na próxima vez que eu falar do ovo já vai ser para o sorteio já. O ovo, e também liguem para participar do sorteio do CD do Momento Espírita, que pegarão lá na Casa do Caminho. E Jorge, nós vamos ter que terminar o programa 10 minutos antes, porque eu tenho futebol. Legal. É, Inácio? Que futebol? É o São José de verdade ou o Denorex lá? Ele falou que é um os dois. Contra o outro? Meu Deus do céu. Ele falou que é os dois. Tá bom. E a Ana Paula Teodósio de Carvalho entrou aqui, manda feliz domingo de Páscoa. Devemos lembrar do verdadeiro significado desse dia. Que independente de religião, façamos nossa reflexão religando-nos ao Criador. E a Cléia Globo, que é a ouvinte assídua nossa, fã do Rui, né? A Cléia Globo, lá de Uberaba. Ela manda bom dia, vivencianos, lindos relatos sobre Chico Xavier. Estamos aqui, isso mesmo, Santa Maria, local abençoado, lá na Fazenda Santa Maria, que Chico falava que era um reduto, né, de almas. Né? E ele falou aqui, ó, Rui, convite ainda está de pé. Ouvindo você há pouco, pensamos igual. Eu fui inúmeras vezes na Casa da Prece, ficava do lado de fora numa janela, tinha sábado que não ia para deixar a janela para outro. E ela, por conta do feriado, esse final de semana estava lotada a casa com caravaneiros de várias partes do Brasil. Não, e olha depois, só, ainda no sábado, a gente ia lá, lá com o Chico fazer a distribuição de dinheiro, fazer a distribuição de mantimento, que era uma fila enorme lá, né? Que, isso eu acho que, se não me engano, era no sábado. Mas o Jorge disse que isso aí de não querer participar lá junto com o Chico é falta de humildade, né? Eu não estou falando, não. Estou falando que o doutor Inácio fala que humildade demais é sinônimo de orgulho. Achei demais. Humildade demais concordo, é sinônimo de orgulho. Concordo humildade com ele, demais, mas a gente também deixar vaidade, também é a vaidade, vaga para os outros que necessitam mais, esse também é caridade, né? E humildade demais também é vaidade. É. E a Cléia Globo colocou também, como foi falado, as pessoas fazem tour espírita em nossa região. E o Aécio comentou aqui que o primeiro livro do Emmanuel não seria o livro de leva o nome Emmanuel, lançado em 1938 pela FEB? Aécio, não vou discutir com você agora, porque você acabou de estudar todas as obras inteiras do Chico Xavier vai lançar um que livro eu lembro ainda que eu lembro com também tudo isso. Então, se você está falando que existe um outro antes do antes do Caminho da Luz, eu concordo com você plenamente. Existe. Você está na ponta da língua tudo. Então, existe esse outro livro e aí é que é muito tá falando. Bom, inclusive, esse livro. Uhum. É muito bom esse livro. Chama Emmanuel. Leva o próprio nome então dele. Então, mas é no mesmo ano, você vê? Acho que é no mesmo ano. Até o Aécio pode confirmar com a gente se A Caminho da Luz é mesmo de 1938. Eu acho que é. Então ele deve ter lançado dois no mesmo ano, às vezes, né? E esse aí, o Emmanuel, ser o primeiro. Que aí ele é bacana esse livro também, mas eu não lembrava que ele era primeiro do que A Caminho da Luz, não. Mas se o Aécio está falando, pode confiar, porque o Aécio fez um estudo completo agora. É de todas as obras do Chico, não é poucas, de algumas, não. É de todas. Ele relaciona todas lá no livro dele e trabalha em cima, fazendo o outro livro em cima dessas obras do Chico, fazendo o dele. E publica no nosso portal Vivência Espírita. Entra lá, chama Luz Infinita, o canal do Aécio, que aí tem os artigos dele que publica toda quinta-feira. Muito legal, participe. Vamos pro nosso intervalo com a música Chico Simplicidade, porque o negócio tá correndo aqui, então. Vamos lá? Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã.

propiciou a alma ao bem da humanidade. Seu nome é Chico, Chico Xavier, Chico Simplicidade. Sublime ponte entre a vida na terra e na eternidade. Abrandou em muitos corações a imensa saudade. Dedicou seu corpo e sua alma ao bem da humanidade. Vamos para o nosso momento Gigavale aqui. E o momento é Isso Também Passará. Chico Xavier conta que num de seus dias de profunda amargura, solicitou ao benfeitor espiritual que levasse o seu pedido de socorro a Maria de Nazaré, para que ela o consolasse, já que seus problemas eram graves. Após alguns dias, o benfeitor retornou dizendo-se portador de um recado da mãe de Jesus. Chico imediatamente pegou o papel e lápis e colocou-se na posição de anotar. Pode falar, tomarei nota de cada palavra. Emmanuel, benfeitor atencioso, falou-lhe. Anote aí, Chico. Maria me pediu para que trouxesse o seguinte recado. Isso também passará. Ponto final. Chico tomou nota rapidamente e perguntou ao benfeitor. Só isso? E ele respondeu enfatizando, é, Chico, a Mãe Santíssima pediu para dizer-lhe que isso também passará. Como Chico Xavier, muitos de nós, quando visitados pela dor, gostaríamos de receber uma mensagem individual de consolo. Pensando que fomos esquecidos pela divindade, rogamos-nos seja concedida uma deferência especial por parte dos benfeitores espirituais. Todavia, Deus tudo sabe e tudo vê. Nada acontece sem seu consentimento. Basta que depositemos confiança em suas soberanas leis. Todas as coisas na terra passam. Os dias de dificuldades passarão. Passarão também os dias de amargura e solidão. As dores e as lágrimas passarão. As frustrações que nos fazem chorar, um dia passarão. A saudade do ser querido que se vai na mão da morte, passará. Os dias de glórias e triunfos mundanos, em que nos julgamos maiores e melhores que os outros, igualmente passarão. Essa vaidade interna que nos faz sentir como o centro do universo, um dia passará. Dias de tristeza, dias de felicidade, são lições necessárias que na Terra passam, deixando no espírito imortal as experiências acumuladas. Se hoje para nós é um desses dias repletos de amargura, paremos um instante. Elevemos o pensamento ao alto e busquemos a voz suave da Mãe Amorosa a nos dizer carinhosamente. Isso também passará. E guardemos a certeza pelas próprias dificuldades já superadas, que não há mal que dure para sempre. O planeta Terra, semelhante à enorme embarcação, às vezes parece que vai sossobrar diante das turbulências de gigantescas ondas. São guerras, interesses mesquinhos, desvalores. Mas isso também passará, porque Jesus está no leme dessa nau e segue com o olhar sereno de quem guarda a certeza de que a agitação faz parte do roteiro evolutivo da humanidade e que um dia também passará. Ele sabe que a Terra chegará a porto seguro, porque essa é a sua destinação. Assim, façamos a nossa parte o melhor que pudermos, sem esmorecimento, e confiemos em Deus, aproveitando cada segundo, cada minuto, que por certo, também passarão. São 9:35, e esse é o momento Gigavale. Hélio, o que você poderia dizer dessa mensagem? Tudo passará. Olha, para nós, isso é um consolo muito grande, né? Da gente saber que tudo que nos aconteça de pior vai passar. Mas também devemos olhar para o alto e perceber, muitas vezes, que nós estamos numa felicidade plena e egoisticamente a gente quer que aquela felicidade seja só nossa. Então, isso também, conforme disse a Virgem Maria lá para o Chico Xavier, também vai passar. Então, nós, na minha opinião, nós devemos nos colocar como espíritos criados por Deus para a destinação final da felicidade. E nós que atendemos pessoas assim na casa da prece ali e vemos pessoas que perderam o filho para as drogas, muitas vezes. Nessa semana nós tivemos um caso. E a mãe vai ali muito chorosa e pensando que aquilo, aquela dor vai se perpetuar nela. E a gente fala exatamente isso que o Chico recebeu. Que aquilo vai passar, que o tempo vai ajudá-la a se recuperar. Mas nós também temos que fazer a nossa parte para que isso passe. Nós devemos nos ocupar com a caridade, principalmente. E olhando as pessoas que nos procuram todos os dias, nós nos consolamos em saber que nós, às vezes, estamos muito bem e estamos reclamando também da sorte. Quando a gente atende pessoas mais carentes, é que a gente vê que nós estamos num patamar privilegiado, às vezes, da sociedade. Nas periferias da cidade, onde a gente visita, nas favelas, pessoas muito mais carentes que nós estão necessitando desse tema. Isso também passará. Quando será? Quando nós nos dispusermos a trabalhar no bem. Quando a gente se dispõe a trabalhar no bem, as coisas vão acontecendo conosco de forma que a espiritualidade do alto nos dá as condições para que a gente se recupere do que a gente vem passando no dia a dia. Muito bem, Hélio. Vamos encerrar no nosso momento de Gigavale? Eu já vou aproveitar e vou sortear, como a gente tinha prometido antes, eu vou sortear o ovo de Páscoa, sortear o ovo de Páscoa. Muitas pessoas ligaram, então a gente quer agradecer a Juliana, né, com a empresa dela, Pouca Gula, que mandou para a gente aqui o chocolate. Agradecer, né? Eu já nem estou passando o telefone da Juliana, por quê? Porque não dá mais para pegar ovo, não, né? Não dá mais para ela fazer, está muito em cima. Hoje, né, chegou o dia certo já, então não dá mais para mandar para ela, não. Mas, por exemplo, se você quiser encomendar ovo lá com a Juliana, com a Pouca Gula, que é excelente, a qualidade ótima dos ovos de Páscoa que ela faz e do chocolate, porque ela faz, continua fazendo, trabalha em festa, tem aquela bicicleta lá, tem aquele carrinho bonito que vai para as festas de aniversário, de casamento. Se vocês quiserem fazer o contato para ela fazer algum evento para vocês, o telefone é 981459131. Anota aí, 981459131. Rodrigo vai colocar de novo aí no Vivência Espírita, outra vez. Eu vou colocar aqui que eu tenho o endereço dela. No Vivência Espírita, o telefone da Juliana, que é da empresa lá, Pouca Gula, que está doando esse chocolate de colher aqui para as pessoas. Chocolate, como é que é? Belga. Belga, legal. Mas eu, hein? A gente vai sair poliglota, né? Né? Poliglota aqui desse negócio. Agora, eu quero saber se o belga produz chocolate lá. Então, né? A pessoa que foi sorteada foi a Janaína Souza, foi sorteada. Eu esqueci de colocar a música aqui. Eu vou colocar depois, viu, Janaína? Faz de conta que eu tô colocando a música que sorteio hoje. Aí. Essa que é a música para sorteio, mas como eu já sorteei antes, então, foi a Janaína Souza que ganhou o ovo. Janaína, você pode vir buscar aqui. Então, daqui a pouco a gente vai sair. Nós vamos terminar o programa daqui a pouco, 10 para as 10. E até 10 horas, se você vir aqui, você pega o ovo. Senão, eu vou deixar com o Rui depois, que você mora aqui pro lado da Vila Maria, né? Aí você dá o endereço, passa o endereço aqui depois. Não sei se já passou. Se você não puder vir aqui, passa o endereço aí que o Rui deixa lá depois, né? Ou vai na praça de evento lá do que nós vamos fazer lá na praça, na área verde Chico Xavier. Fica lá do lado do fórum, lá no Jardim Aquários. E você pode ir lá também e pegar lá, que a gente leva para você. Nós vamos colocar o... É arriscado a gente ir lá para estar fazendo um sol danado de chocolate derretido. Justamente, se ela viesse buscar aqui, seria até melhor, né? Porque... Se puder, Janaína, a gente aqui. Espera a gente ali na portaria. Se você chegar antes das 10, pode até subir. Se não, espera a gente lá embaixo, aqui no VIP Center, tá bom? Coloquei na tela aí do YouTube também o telefone, né? Então a divulgação aqui também. Da Juliana, a gente agradece bastante. E a pessoa que foi sorteada com o... A pessoa que foi sorteada com o CD, né, é a Regina Vilhena. Regina Vilhena, que ganha sempre presente aqui, mas ela liga todos os programas, né? É sorteio. Então, a recordista de brindes aqui, eu acho que é a Regina, né, Rodrigo? O Rodrigo tem a estatística aí das pessoas. Regina Vilhena levou mais um, né? Então, a Regina é o CD, viu, Regina? O CD você tem que pegar lá na livraria Casa do Caminho, CD Momento Espírita. Chega lá, ele tem vários CDs do Momento Espírita, você escolhe um e pega lá o que você quiser, tá bom? Eu tenho certeza que você vai gostar bastante e você gosta muito disso mesmo. Ela merece, a Regina, porque ela sempre está ligando direto, seja o que for, ela sempre está participando todo e ela ganhou o CD Momento Espírita dessa vez. Parabéns, Espírita, aqui rapidinho também. Parabéns pra você. O aniversariante aqui do dia 20 do 4 é o Luiz Augusto de Castro, lá do Paulo de Tarso, né, Rui? Do Paulo de Tarso. É o que tava aqui, pra ser dito. Quem faz aniversário também é a Fernanda, né? A Fernanda Cassal, lá do... A Fernanda da casa da Marcela, dia 25 é aniversário da Fernanda, né? Então disse que vai ter uma festona lá em Jacareí. Porque a Fernanda, não sei se você sabe, ela mora ali perto da Ponte Preta, né? No Rio de Ponte Preta. Parece que vão fechar ali pra poder fazer uma festa. Já convidou todos os amigos pra ir lá, né? O Fábio disse que tava providenciando tudo, era como é que fala? Surpresa. O Fábio tava fazendo pra ela. Mas falou que eu podia falar aqui hoje, então... Vamos fechar o estádio da Ponte Preta lá para fazer o aniversário dela. Essas peças surpresas precisa tomar cuidado, né, Jorge? Bom, Jorge, eu preciso só dar aqui um alô, que vai começar no dia 25 de 4, agora dessa semana, o curso para desenvolvimento mediúnico no GEFA, que é das 20 horas às 21h30. As condições para frequentar o curso é ter concluído a Escola de Aprendiz do Evangelho ou cursando no grau de servidor. É na rua Antônio de Moraes Barros, 44, no centro. Inscrições pelo e-mail querido Jane, tudo junto, @gmail.com. Hélio, tem um casinho rápido que você queria contar aí pra gente? Vamos lá pra gente fechar com esse caso? Vamos lá. Bom, eu falei no início aqui que eu sempre converso com o Sérgio Santos lá de Uberaba, que viveu com o Chico lá há muito tempo, enfim. E agora, nessa última vez, eu perguntei e ele foi, nós fomos fazendo aquilo que a gente sempre faz, e chegou. E falou, esse eu tenho certeza que você não conhece. Mas por quê, Sérgio? Porque foi agora, recentemente, o Chico já tinha desencarnado há 8 anos, pelo menos. Tá bom. E aí ele me contou que na distribuição de cestas lá do Pedro e Paulo, do ano de 2016, ele estava presente e ali ele canta para alegrar o pessoal que vai lá buscar, retirar cestas e almoça ali com eles e tal, jantam com eles ali. E ele percebeu uma senhora muito triste num canto lá, todo mundo comemorando ali e essa senhora triste. Ele resolveu ir lá conversar com ela, parou a música e perguntou para ela, o que está acontecendo com a senhora? Ela falou, ah, meu filho, agora eu estou bem, mas essa madrugada eu achei que eu ia morrer. Mas como assim? Então, eu moro na favela, fulano de tal, num barraco, assim, assim, assim. E o Chico sempre ia lá levar um mantimento para mim. E essa noite eu não tinha nada para comer, mas nada para comer. Então eu deitei de barriga vazia e comecei a sentir uma dor no peito, muito forte, que eu não sabia mais se era gases ou se era um ataque cardíaco que estava me dando. Eu, na cama mesmo, eu pedi para o Chico Xavier. Falei, Chico, pelo amor de Deus, vem aqui me socorrer. Eu estou morrendo sozinha nesse barraco aqui, sem ninguém para me ver, sem ninguém nem para me pedir uma ajuda. Por favor, venha de onde você estiver. E ela viu a porta se abrir e o Chico entrar. Entrar como se for uma pessoa normal ali, que não fosse um espírito. E chegou na cabeceira da cama dela, colocou a mão em cima do peito dela, disse, minha filha, não está acontecendo nada não, é só a fome mesmo, é só a fome. Vai no teu fogão e lá deve existir alguma coisa para você comer. Levanta, come, deita e dorme, que na manhã seguinte, na manhã agora, você vai receber lá o alimento, lá no Pedro e Paulo. Ela levantou e ela sabia que não tinha nada, porque ela já tinha visto, por isso que ela deitou com fome. Quando ela vai no fogão, tem lá uma panela de sopa em cima do fogão. Então são casos do Chico de antes e de agora. O que é a fé e a prece sentida dessas pessoas que o Chico atende até hoje de bom coração. Muito interessante, né? Só para falar, isso aí não é milagre não, né, pessoal? Daqui a pouco vamos falar que Chico Xavier vai vamos tá fazendo dar um tipo milagre. De santo para ele fazer isso, né? Não, não. Não é milagre, é coisa, é materialização que pode acontecer. Exatamente. E quando um espírito materializa alguma coisa, pode materializar a comida também, né? Exatamente. Sem problema. E o Chico sempre falava, né, que não se fie em mim, porque o negócio é Jesus, não sou eu, é Jesus, né? Exatamente. Se tem um dos maiores representantes de Jesus aqui na Terra, a gente pode dizer que é o maior brasileiro de todos os tempos, né? Que primeiro, no ano de 1997, perto do ano 2000, se eu estou me lembrando bem aqui agora, ele ganhou como mineiro, maior mineiro, né, do século, mineiro do século. E é interessante falar, mas foi mineiro do século que ele ganhou. Foi. Os concorrentes, Carlos Drummond de Andrade, Juscelino Kubitschek, Pelé, Tancredo Neves e Santos Dumont. Nada mais, nada menos, ele ganhou esse título de maior mineiro do século. E depois ganhou maior brasileiro de todos os tempos, concorrendo aí com grandes personalidades, e como defensor ele teve nada mais nada menos que Saulo Gomes, um dos maiores repórteres que nós já tivemos no Brasil, por honestidade, pela moral, e tem 95 anos hoje em dia, mas está lá lúcido para conversar com a gente. Que foi, eu falo que o Saulo Gomes foi um enviado para a doutrina espírita, embora ele não declare religião, mas existe duas fases de Chico Xavier, antes e depois do Pinga Fogo, né? Que foi o responsável, foi o Saulo Gomes, que lançou um livro atualmente fantástico que fala sobre todos esses bastidores do Chico Xavier, que tem coisas inéditas lá, muito bacana, nós lemos, interessantíssimo esse novo livro do Chico Xavier, lançado pela Candeia. E agora nós vamos dando tchau para vocês, e daqui a pouco estaremos lá na Área Verde Chico Xavier, às 10h30 nós estaremos lá para fazer uma prece, contamos com a presença de vocês, né, para a gente fazer essa prece rápido e voltarmos para casa, mas a gente todo ano faz isso e mais uma vez vamos fazer. Vamos entregar o programa agora porque vai entrar o futebol. Bom dia para todos. Nós temos que agradecer a presença do Eurípides, do Silvio, do Beto e da Graça e do Inácio, que está na técnica de som, fazendo esse programa existir. Rodrigo? E a participação de todos os ouvintes. A gente já pede desculpa também para quem a gente não conseguiu ler as mensagens. Quem entrou aqui foi a Tamara, acho que a gente leu, o Eli da Silva. A Ludmilla deixou um recado aqui também, ó, diz que adora essa foto do Maurício de Souza, que é essa comparação que a gente colocou aqui. A Ludmilla é a esposa do Eli. Deixa eu diminuir aqui, tá tendo microfonia. O Rô Costa entrou aqui, a Irene Espírito Santo também entrou, a Alessandra Martins. As meninas das três deixaram um recado aqui também, a gente não pôde ler. Verônica Braga. Também o Aécio comentou aqui a data de publicação do Caminho da Luz, que foi 1939. O Daniel Mello e a Juliana de Oliveira. Aqui que entrou no WhatsApp também, a gente agradece a participação de todos, Antônio Bessa. Está sempre ajudando a gente aqui no programa. Meu pai e minha mãe entraram aqui, deixaram um recado também. Mandando um abraço lá também para meus avós, que sempre escutam a gente. Sempre deixam o rádio lá e o YouTube ligado. Está assistindo a gente. O Marcelo, que é o seu Gaio Gama, que sempre escuta a gente, também mandou uma mensagem aqui para a gente. O Maurício Tomé. A Universidade da Alma. O Assures, lá do Amazonas. Rosângela Dias. O André Garcia, Sabrina Salles e o Renato Mota, agradecendo aí a todos vocês por participarem com a gente e até o próximo programa. E comentar também sobre um projeto que iniciou dia 18 de abril, em homenagem ao lançamento do Livro dos Espíritos, que foi o Pool Brasil. O Pool Brasil reúne todas as rádios espíritas e TVs espíritas num lugar só. Então, se você quiser acessar, inclusive o Vivência Espírita está lá, as rádios, é só acessar pool, com dois O, P-O-O-L, pool, brasil.com, que aí vocês acessam todas as rádios espíritas do Brasil ou as que estão, as principais estão participando. Cada dia entra mais lá para participar. E isso é legal, que a gente vai compartilhar conteúdos e programas com todo mundo. Então, até o próximo domingo, às 8 horas. Bem, vamos encerrando? Muito bem. Vamos encerrando com a prece, então, pedindo a Jesus, nosso mestre e companheiro de todas as horas, que nos abençoe nesta manhã. Abençoe também todos os nossos irmãos ouvintes que estão nesse momento nos ouvindo pelas ondas do rádio. Pedimos também que abençoe nosso irmão Chico Xavier. E hoje faremos a homenagem para ele, lá no espaço Chico Xavier. Que Jesus estenda a sua mão misericordiosa para tocá-lo, assim como também os nossos irmãos espirituais que nos dirigem e estão conosco no dia a dia. Que todos nós recebamos a paz do Mestre Jesus. E que Deus nosso Pai nos cubra de bênçãos hoje e sempre. Que assim seja. O programa Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês!